assim nunca seu coração. Amor vem pra cada um. Antes eu toquei Tim Maia, Leva, e abrindo a sequência o nosso jingle de fim de ano, as nossas mensagens aí, desejando a toda a nossa audiência um fim de ano mais do que bacana. É a nossa bodega do Maguila e eu quero você participando também conosco, tá? Mandando sua mensagem de final de ano pra gente pelo 89999927022. De novo, Mr. Abraham. DDD 89999927022. Valeuzaço, lembrando que o áudio é até 30 segundos, tá bom? Se não der pra eu colocar hoje, eu coloco na semana que vem nos próximos programas, tá certo? Manda abraços aqui agora pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! É, rapaz, manda um abraço às mais de 250 rádios que estiveram com a gente nesse ano de 2024, Shockwave Radio, Rádio Metrô, que são as primeiras, né? Eu sempre cito elas primeiro porque elas foram as primordiais, as primeiras que abriram as portas pra gente. Eu agradeço demais ao meu irmãozinho Ronald, minha amiga Jujinja, que esse ano teve a coragem de tirar a maquiagem, uma moça lindíssima, se ela já não fosse comprometida. Eu proporia ela em namoro, seria um namoro à distância, mas daria certo. E um abraço a todos os coordenadores, coordenadoras de programação, das rádios que aceitaram transmitir nosso programa neste ano, a você, principalmente, nosso ouvinte, que sempre esteve conosco, claro. E um abraço mais do que especial, o meu amigo Paulinho Roberto, lá da Vila Nova FM, do estado do Piauí, mandou esse vídeo pra mim, cara. Eu fiquei com um sorriso de orelha a orelha, né, pra vocês verem o quanto que a gente é querido e às vezes a gente não sabe. Quero mandar um abraço aqui mais do que especial ao Josualdo e ao seu Dudé, que ouve sempre a gente lá em Alagoinha do Piauí, pela Vila Nova FM, o sinal da Vila Nova chega lá também, e ele lá deitado na rede, acompanhando o nosso programa lá só de boaça. Olha que maravilha, rapaz. Por isso que eu digo, nosso programa, ele é um programa para velhos de todas as idades, pro jovem que gosta de música antiga, pro velho que gosta de música nova, que não tem distinção, porque o que vale no fim das contas é a gente trazer um conteúdo bacana. A gente se esforça, eu sei, às vezes a gente não entrega o resultado devido, mas pelo menos a gente se esforça para fazer um programa legal para vocês, né? Eu costumava dizer que esse era o pior programa do rádio, mas agora em 2025 nós vamos mudar o slogan, nós vamos reforçar que este sim é um programa para velhos de todas as idades, tá? E eu agradeço sempre a audiência de todos vocês, não vou nem falar mais nomes porque eu estaria sendo totalmente injusto falar de um e não falar do outro, mas quem eu não mencionar, sinta-se abraçado por mim, um tapinha nas costas, um brinde de champanhe sem álcool e o desejo de um feliz ano novo, tá certo? Porque agora nós vamos de intervalo, é o tempo da gente ter um encontro com o ministro Barroso. Na volta, finalmente, a grande final da temporada 2024 do Quem Quer Ser o Endividado vem aí. Yuri Rafael, quem sabe, talvez consiga aí ou não vencer a temporada, porque ele tem um oponente muito forte pela frente, nosso parceiro lá da WRB de Natal, Rio Grande do Norte, Cleiton Costa, chamou na catraca, botou o time dele pra jogo, desafiou o Yuri, e vocês vão ver o resultado disso, desse duelo aí de conhecimentos ou de muita burrice, no próximo bloco, no Quem Quer Ser o Endividado, último programa de 2024, então nem sai de sintonia, é só dois minutinhos e já que eu tô de volta com você. A Bodega do Maguila volta já! Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Alô amigos, agora de segunda a sexta, aqui na Maturi FM, de volta ao programa Olhando de Frente, nas segundas, das 20 às 21 horas, terças, quartas, quintas e sextas, das 19 às 20h30, a política levada a sério, os fatos políticos de toda a região, participação de Lucas Andrade e uma grande equipe, aqui na Maturi FM, e também pela Rádio Vale FM Santa Cruz do Capibaribe, fique ligado e bem informado. Contamos com sua audiência. Oito horas e 17 minutos. Quando o assunto é cuidar das pessoas, a PAF vai além e fecha parceria com a Clínica Espaço Vida. Você associado PAF tem descontos de até 50% nas consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, terapias e dentistas na Clínica Espaço Vida. Atenção, associado PAF! Entre em contato agora com nossos consultores. Faça seu plano PAF para aproveitar as vantagens. 819-8251-4809. PAF Vida, a parceria que cuida de você. De segunda a sexta, das 7h30 às 9 da manhã, aqui na Maturi FM, programa Manhã Informativa, com a apresentação de Lucas Andrade. Contamos com sua audiência, mensagem bíblica, entrevista, as notícias do momento e muito mais informação. Verdade acima de tudo. Lucas Andrade e você, aqui na sua manhã. Maturi FM 104,9 Rádio Povo. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia.